galera, estamos aqui para mais um Isso é PlayStation, o seu podcast que era para ser semanal, né? Mas tá tão complicado fazer tantos podcasts, mas vamos tentar agora, vamos ter foco no nosso trabalho e tentar fazer sim agora o Isso é PlayStation semanal. Então, vamos lá, repetindo, o seu podcast semanal de notícias, de hard news sobre os jogos que saem aí no console PlayStation. Você sabe que você pode ouvir o nosso podcast pelo www.nerdicesabessa.com.br e também tem o nosso canal lá no YouTube com o mesmo nome, Nerdices Abessa. Você pode escolher ouvir ou aqui no site, ou pelo feed aí, baixando diretamente do seu celular, ou pelo YouTube. Lembrando que no YouTube tem uma pequena diferença na edição do podcast, que ele não tem uma música de fundo. Ou seja, se você prefere ouvir só o barulho da voz das pessoas que estão aqui, vá lá no YouTube e ouça por lá, beleza? Hoje eu estou aqui com um novo integrante, o Marcos. Olá! Ele que veio aqui para salvar o Isso é PlayStation, tirar do limbo este podcast que precisa tanto de amor. Pô, fico lisonjeado e também com essa responsabilidade, né, de tirar, dar esse amor que tá precisando, né, Bessa? Então já comece aí fazendo... Fazendo muito amor vai ser estranho pra cacete. Então já comece aí falando da primeira notícia que a gente vai passar para os nossos ouvintes hoje. Pô, Bessa, aí é uma notícia que eu, como fã de bons controles e bons joysticks, estava ansioso por ver. Foi anunciado no site Target a pré-order do novo controle do PlayStation 4, mas não é um controle comum. O site Target.com, que é tipo um Carrefour americano, abriu pré-venda do controle Elite para o PlayStation 4. Quem conhece o controle do Xbox One vai estar bem familiarizado. O controle ele é bem parecido, ele tem as alavancas removíveis, tal qual quanto a criação da Microsoft, e atualmente o controle está sendo vendido por $79.99. Não é uma criação da Microsoft, né? Quem faz isso aí muito tempo são algumas empresas americanas, né? Principalmente aquelas que focam lá nos controles para campeonatos e tudo mais. Tá aí, né? Um novo controle pode ser que venha, pode ser que não venha, até porque não foi nada oficialmente anunciado, né? Só a Target que tá fazendo um pré-order lá. É, Bessa, na verdade não é um produto oficial da Sony, é apenas, né, da Target, mas porém, todavia, contudo, pro dito popular, pro fla-flu dos fanboys, é da Microsoft, Bessa, não adianta. Ok, ok. Bom, eu tenho certeza que todo mundo aqui tem problemas para comprar jogos pela PSN Brasil. E visando melhorar esse serviço, né, essa compra, visando facilitar a compra dos jogos na PSN Brasil, a Brasil Pré-Pagos, um site brasileiro, e a Sony firmaram uma parceria para a venda de cartões de crédito com imagens de jogos da Sony. Tem lá God of War, The Last of Us, o Nathan Drake Collection e mais um eu não lembro. Enfim, esse cartão, ele é internacional, ele tem uma tarifa ali de aquisição de R$24,90 e sim, pode ser utilizado na loja da PSN. Lembrando que, olha só, o nome da empresa é Brasil Pré-Pago, então lógico que esse cartão aí internacional, ele também vai ser pré-pago, ou seja, funciona igual se um telefone pré-pago. Você paga primeiro, né, você coloca crédito e depois você gasta ele. Não é como seu cartão de crédito normal aí do banco, que você gasta até o infinito e além e depois se vira para pagar. Não, esse não é assim, né? Para mais informações sobre esse cartão, visite o site do www.pscards.com.br. Mafia 3 é um dos jogos mais esperados nesse final de ano. A 2K Games anunciou que o jogo terá DLCs gratuitos, novas roupas e armas para o personagem principal, assim como customização de carros e corridas. Teremos também DLCs pagos. Cada DLC custa $13 e o jogo terá um passe de temporada que custará $29.99. Ao longo da semana passada, o diretor de Final Fantasy XV, Hajime Tabata, disse que o início do jogo vai ser em um mundo aberto, né? E depois de um período, de um tempo aí no jogo, ele vai ficar um pouco mais linear. Só que não é bem assim, né? Não é tipo, na metade do jogo já vai ficar linear. Não. É uma parte mais para o final do jogo, tá? E que todo mundo vai poder voltar para essa área aí de mundo aberto a qualquer momento, acessando lá uma área no menu. Ele disse aí que não vai ter dificuldade nenhuma para fazer esse esquema de voltar para o mundo aberto. Eu acho que o jogo, o Final Fantasy, ele ficou um pouco datado, né? Aquela experiência por turnos. E agora com essa modificação deles, um negócio que vai ser mais estilo Witcher, né? Um RPG de ação. Eu acho que vai resgatar não só quem gostava da franquia, como também pessoas que nem tu, né? Que não gostavam, vai ter a chance aí de pegar uma nova jogabilidade. Pode ser, depois do lançamento vamos ver como é que ele vai sair. Mas enfim, o Hajime Tabata, o diretor do jogo, ele disse que o veículo agora ele pode ser livremente controlado, enquanto antes o controle, assim, né, a movimentação do veículo era feita de uma maneira mais automática. Mas que bom, né, que agora eles vão poder implementar isso aí. E COD Modern Warfare com certeza revolucionou a indústria dos FPS. E claro que muita gente ficou animada com a remasterização que sairá esse ano. E agora acho que ficarão ainda mais animados, porque o jogo sairá com legendas em português, PTBR, e o modo multiplayer terá 16 mapas no total. Quer dizer, o lançamento continuarão a ser 10 mapas, mas em dezembro teremos mais 6 mapas e uma atualização gratuita. E aí, Bessa, gosta de um COD? Olha, na época do Modern Warfare aí, até eu não sei qual foi o último que eu joguei com gosto mesmo, sabe? Mas deve ter sido o Black Ops 2. O último que eu lembro que eu joguei realmente gostando da franquia foi o Black Ops 2, que ainda tinha ali uma coisa mais de guerra um pouco mais antiga, né? Não era antiga a Segunda Guerra Mundial, mas era uma coisa mais, sei lá, mas tinha umas partes ali que era em Cuba, se não me engano. Sim. Enfim, eu gostava mais nessa época. E, sei lá, hoje não é meu estilo de jogo, não. Eu prefiro mais, por exemplo, tô muito mais animado com Battlefield 1 aí, que está rolando o beta neste final de semana, né? Nessa semana. Sim. E eu baixei aqui, meu PlayStation 4 chegou hoje, eu baixei o beta. Tô doido que essa gravação acabe pra eu poder jogar. Vai inaugurar o PS4 em grande estilo, hein, Bessa? Com certeza. Enquanto isso, o beta de Call of Duty Infinite Warfare começará no dia 14 de outubro para quem fizer a pré-order do jogo. Eu não sou dessa equipe de fazer pré-order e muito menos de Call of Duty. E muito menos... Somos dois. Esse Infinite Warfare aí que parece mais um Star Wars. E eu sou grande fã de Star Wars, mas não de Call of Duty, não mais. Bom, está sendo desenvolvido também um jogo VR chamado de Jackal Assault, que será distribuído de forma gratuita no PS4. Resta saber se esse VR aí, se esse jogo VR, ele vai ser distribuído para todo mundo gratuitamente, ou só para quem comprou o Infinity Warfare, né? Isso aí não foi divulgado pela Activision. Square Enix disse que o primeiro DLC do novo jogo Deus Ex se chamará System Rift e lançará dia 23 de setembro. Uma sequência de Deus Ex, Mighty Divide, também já estaria em produção, segundo algumas pessoas ligadas a Eidos Montreal. Pô, que dizer um negócio, Bessa? Tô coçando a mão pra pegar o Deus Ex. Rapaz, eu também. Eu também. Mas só que outubro, cara, olha, que esse mês que vem, cara, isso não é de Deus, não, cara. Isso não é de Deus, não. Porra, tem muito jogo mês que vem, cara. Vai faltar limite no cartão, hein? Nossa! Isso devia ser proibido. Isso devia ser proibido por lei, rapaz. Esses caras fazerem isso em outubro. Mas o bom é que tem o dia das crianças, né? Quem sabe não pede aí pra papai e pra mamãe. Só mês que vem, né, não? Só ano que vem, né, não? Diz que as crianças esse ano já passou. 12 de outubro? Ah, é? Sim, mês que vem. Eu não sou criança faz tempo. cara, vou te falar que eu nunca gostei desses jogos da Telltale, sempre achei eles muito, muito, muito chatinho. Essas coisas de Walking Simulator, sabe? Nunca foi minha pegada, não. E nessa semana, a Telltale continua cagando e andando pra opinião de todo mundo que reclama da sua engine super ultrapassada. E, enfim, eles anunciaram que o segundo episódio do jogo Batman, chamado de Children of Arkham, será lançado no dia 20 de setembro. E também também, para os fãs de Walking Dead, saibam que a terceira temporada de Walking Dead, o jogo da Telltale, começará em novembro. Eu falo mal da Telltale, mas eu tô doido pra jogar esse jogo do Batman, cara. Vamos ver se, pelo menos o Batman, que é o meu herói favorito, ele consegue aí me animar com algum jogo da Telltale. Eu acho que pra ela foi um baque muito grande quando a Square lançou o Life is Strange, né? Porque um jogo com a mesma pegada, com um visual muito mais bonito, uma engine totalmente mais moderna. Então eu acho que tá na hora da Telltale se correr atrás, né? Se agilizar, porque essa engine realmente tá totalmente ultrapassada e parece que cada jogo é mais o mesmo, né? É, eu acho que o Walking Dead aí, a terceira temporada, que vai editar, né? Se eles vão mudar isso agora ou não. Sinceramente, duvido bastante. E Bessa, tenho aqui, eu que trabalhei em banco por muito tempo, a gente ouve falar aquele dito, né? Venda casada. E isso agora também se aplica no mundo dos games. O produtor de Kingdom Hearts 3 disse que legendas em português para o jogo poderão ser implementadas, sim. Mas isso dependerá do sucesso de vendas de Final Fantasy XV no Brasil. Pô, chama o Procon, venda casada não pode, né? Todo dia um 7-1, hein? Que coisa ridícula de se falar. De boa, na boa, que coisa ridícula de se falar. Sinto vergonha do senhor que falou isso. Não tem relação nenhum um jogo com a outra. Até porque são públicos diferentes, né? Então eu acho até uma falta de consideração com o público brasileiro, né? Olha, cara, não sei nem como xingar um cara desse. Isso aí é, pô, falta de vergonha na cara, bicho. Porra, vamos lá, né? E Chrome Squad, cara, você chegou a jogar aí quando ele saiu pra PC? Não, na verdade, eu não tenho um PC gamer, cara. E apesar de ser um jogo leve, um jogo que eu sei que rodaria em qualquer computador, eu acabei não jogando, não, essa. É, eu não joguei porque eu não gosto desses jogos assim. Eu sou um graphic horror. Então, jogos assim mais simples eu geralmente não me interesso muito. Mas quem tiver animado aí, saiba que o Chroma Squad será lançado para PlayStation 4 e PS Vita, cara. Muito Olha, bom, mano. Ele sair no PS Vita. Ele vai sair, então, no ano de 2017, ano que vem, junto de um universo de jogos AAA, né? Vai sair logo no início do ano, cheio de jogo AAA, mas enfim, né? Pelo menos ele vai sair para PlayStation 4 e PS Vita. E quem se comprometeu a publicar o jogo é a Bandai Namco. E Bessa, esse jogo eu queria dar uma chance pra ele, porque toda iniciativa brasileira a gente tem que apoiar, né? E eu não joguei, mas quem jogou comenta que as piadas, as sacadas são muito bem, o brasileiro reconhece muito bem o humor desse jogo, né? E eu acho que pro Vita é bacana, por ser um jogo por turno, né? A jogabilidade ser por turno, volta no Vita, joga um pouquinho, cansou, faz outra coisa, volta lá, então eu acho que no Vita ele vai casar perfeitamente. Meu Vita tá lá pegando poeira, vai ser uma boa pedida. É, eu acho que ele é o jogo perfeito pro Vita naquela The Coco Time, né? A hora do cocô. Mas tá a gente falando de 7-1, né? De venda casada, mas também tem notícias boas também, né? Overwatch, um FPS que tá sendo muito bem aclamado pelas pessoas e pela crítica em geral, estará gratuito nesse final de semana. A partir das 15 horas do dia 9 de setembro, também conhecido como essa sexta-feira, Overwatch será gratuito para quem quiser. O período de testes vai até o dia 12 de setembro às 20 horas. Mas é bom salientar, Bessa, que para baixar o jogo na PSN, o nosso amigo ouvinte tem que procurar pelo jogo Overwatch Free Weekend, né? Esse jogo vai estar habilitado para ser baixado gratuitamente e no período que nós falamos, do dia 9 a 12 de setembro. Gostou de Overwatch, Beta? Jogou já? Cara, eu joguei o beta e estou bastante animado para esse final de semana aí. Vamos ver se eu consigo jogar um pouquinho mais. Eu até gosto de jogos de multiplayer e tal, sabe? Mas eu já foco bastante no Star Wars Battlefront, que eu tenho um podcast aí sobre esse jogo, então eu tento focar no Battlefront só. E com Battlefield 1 aí, eu tenho certeza que eu vou focar também no Battlefield 1. Então, sei lá, focar em 3 jogos de multiplayer, eu vou ficar muito sem tempo de realmente me focar em algum e também de jogar outros jogos single player aí, né? Então, eu vou jogar, sim, entre essa período grátis aí de Overwatch, mas depois eu acho muito difícil, por melhor que ele seja e por melhor trabalho que a Blizzard faça. É, e eu tenho um problema com esses multiplayers FPS, porque eu sou quase que um natimorto, né? O meu personagem surge morto. Então, FPS, eu gostava do FPS quando tinha aquele modo campanha, né? Aquele modo, os Call of Duty das antigas, mas esses FPS modernos, pra mim, que sou canhoto ainda, prejudica na mira. Mas eu vou jogar, Bessa. Eu vou dar uma olhadinha, ver como é que tá. A EA Sports divulgou que todos os times da Série A do Brasileirão estarão no FIFA 17, menos o Vai Corinthians! E o meu Mengão, né? Com certeza o meu Mengão tá lá no PES. Os times da Série B: Avaí, Criciúma, Vasco, Goiás e Joinville. Pô, Joinville, é? Torcedor do Joinville, cara? Na verdade, eu moro em Joinville, né, Bessa? Ah, sim. Então, normal, normal. A demo de FIFA 17, sabemos que todo mundo que tem FIFA tem uma demo, né? É um dos poucos jogos que ainda tem demo, né? Jogos de esporte aí, FIFA e PES. É um dos poucos jogos que ainda tem jogos em demonstração, né? Saem essas demos. E eu conheço gente que vive de demo dessa, sabia? É, rapaz, tem um pessoal aí que não gosta muito de ir à igreja, não. Eu tive que fazer essa piada, lógico. Eu mesmo não vou à igreja, deve fazer uns 10 anos, mas eu tive que fazer essa piada. Eu fui obrigado. Mas enfim, a demo de FIFA 17 estará disponível a partir do dia 13 de setembro, ou seja, terça-feira que vem. E uma notícia aqui interessante: Anderson Garcia, que é o gerente geral da PlayStation para a América Latina, disse que a ideia é trazer o PlayStation VR entre abril de 2017 e abril de 2018, e que deve ter um preço bem parecido com o do próprio PlayStation 4. Já que nos Estados Unidos, ambos estão sendo vendidos pelo mesmo preço. Só lembrando que esse podcast está sendo gravado antes da PlayStation Meeting. Então, se anunciarem uma redução de preços, fiquem cientes que nós não estamos tão mal informados assim. Vou te falar um negócio. Eu quero um PlayStation VR, um óculos, não é nem pra jogar, não é nem pelos jogos. Mas só o fato de botar aquele capacete e ver um telão na minha frente de 200 polegadas, pra mim é uma realização total. Já tá valendo já. Eu acho que o PlayStation VR, eu acho que VR em si vai ser o novo fracasso da indústria de games. Pelo que a gente viu até agora, o jogador fica um pouco limitado, aqueles jogos no rail, né, ou jogos mais casuais. Mas para essas experiências, como simular um cinema, simular um telão na tua frente, algumas experiências assim, eu acho bacana. E acho até que esses óculos, eles terão umas utilidades muito mais corporativas ou para aplicações como arquitetura e projetos, do que os próprios games dessa. O Riggs, cara, o jogo de PlayStation VR aí, parecia ser exclusivamente focado em multiplayer, né, e em eSports também. Mas, aparentemente, não será bem assim. Saiu um trailer nessa semana informando que o jogo contará com um modo em que nós poderemos jogar contra bots e um tipo de campanha em que nós jogaremos até atingir a liga mais evoluída. Tipo, subir de série no futebol aí, né? Tem Série A, Série B, Série C, Série D. Então vai ser mais ou menos assim que vai funcionar o modo campanha de Riggs também. Basicamente, é um campeonato offline, né? E para a tristeza dos fãs de jogos de corrida, Gran Turismo Sport foi atrasado para 2017. E a Sony está devolvendo o dinheiro de todos que fizeram pré-order do jogo. Não fiz pré-order, mas estou bastante triste com essa notícia. Poxa, eu apesar de eu ficar lá chateado pelo atraso, porque é um jogo que certamente pegaria, acho bacana a Sony estar devolvendo o dinheiro, né? Tá, com certeza. Uma postura bem bacana. A Sony, que sempre foi conhecida por não fazer reembolso, inclusive por banir as contas de pessoas que pedem, né, algum tipo de remuneração de volta das suas compras na PSN, foi bem flexível com o caso de No Man's Sky, e agora tá devolvendo o dinheiro também do Gran Turismo, né, novos ventos na Sony. Um novo mapa para o modo multiplayer de Uncharted 4 foi lançado nessa última semana. Esse mapa se chama de New Devon e tem uns lugares assim que se parecem bastante com áreas de Uncharted 2. Eu até achei bem parecido mesmo com as áreas de Uncharted 2. Nessa semana também ficamos sabendo que o filme de Uncharted, que estava sendo programado para ser lançado em junho do ano que vem, de 2017, ele saiu definitivamente do calendário de lançamentos da Sony. Isso quer dizer que ele não tem uma data definida ou que ele foi cancelado mesmo. É, eu vou te falar um negócio, fico até aliviado, porque eu tenho medo desses filmes. É, o filme do Uncharted nunca teve uma... nunca teve muito bem, assim, né, na pré-produção. Sempre foi meio conturbado. E essa é para a galera das antigas. Uma edição de aniversário de 20 anos do jogo Duke Nukem será lançado em outubro e custará $19.99. Pô, eu joguei bastante Duke Nukem, eu gostava muito, só que eu confesso que depois daquele fracasso que foi o Duke Nukem Forever, eu fiquei um pouco desanimado com a franquia. Mas, dependendo quanto estará a cotação do dólar até lá, por que não dar uma chance pra esse, né? Falando agora sobre a PSN Plus, já está disponível para baixar os jogos da Plus de setembro. Os jogos são, para PlayStation 4, teremos Journey, Lords of the Fallen e Badlands. Esse Badlands é um joguinho bacana que saiu já para iOS e Android, muito legal. O PlayStation 3 também teremos Journey, Prince of Persia e Datura. O Datura esse eu não conheço. E também pro Vita teremos o mesmo Badlands e Amnesia Memories. Pô, Journey tava em promoção faz alguns dias, eu comprei ele por R$12 e agora saiu de graça, de grátis, na PSN, né? Pô, sacanagem. Que merda, hein, cara? Eu, desculpa, esse é um programa família, não pode falar palavrão e tudo mais. Mas assim, que merda, hein? Não, o jogo é um baita jogo, é um clássico. Eu não tinha jogado no PlayStation 3, valeu. Mas é aquela coisa, né? Sempre que a gente compra um jogo indie ou um jogo mais antigo, é a expectativa de no mês que vem não sair da Plus, né? Exatamente. Cara, eu tenho um medo danado de... não medo, né? Mas eu tenho, assim, um... receio. Um receio danado de comprar um jogo e ele sair na Plus no próximo mês. Até agora, o único que aconteceu assim foi com Injustice e aquele DLC standalone de Infamous Second Son, o Infamous First Light. Só esses dois menores, assim, que... menores não, né? Injustice é um AAA. Sim. Mas os dois, assim, eu comprei e saíram na PSN Plus. E dá aquela raivinha, né? Tá, cara, dá. Com esses dois aí, com Injustice sim, com o First Light nem tanto, porque ele não tinha sido caro na época, né? O dólar também na época era menos estuprante, então agora tá melhor. Quer dizer, na época era melhor, né? Agora eu ficaria bem aborrecido se fosse o caso. É, a tua PSN, ela é americana ou brasileira? Eu tenho duas contas, uma americana e uma brasileira, mas a minha assinatura da PSN Plus hoje é brasileira, até porque, né, metade do preço de um card de PSN Plus americano. Metade do preço, literalmente. Bom, Marco, chegamos aqui ao nosso bloco de comentários, né? Pra gente comentar alguma coisa aí que aconteceu nessa semana do console PlayStation. E, claro, que a gente teria que comentar dessa merda que foi a PlayStation Meeting, né? É, foi difícil. Bom, vamos lá. PlayStation 4 Slim anunciado, valor de $299. Lançamento em 15 de setembro em alguns países. Aqui no Brasil vai chegar lá para 2020, né? Sendo bem otimista. Um pouco exagero, mas vamos lá, né? Não vai chegar aqui tão cedo no Brasil, porque a Sony Brasil não é das melhores coisas para se confiar. Enfim, não estamos aqui para falar isso. Uma coisa interessante, todo o PlayStation 4, ou seja, o meu PlayStation 4, o seu PlayStation 4 que está aí, será compatível com HDR em um futuro update de firmware. Ok, uma coisa legal, né? Mas mesmo assim, essa tecnologia HDR, ela é cara até mesmo no mercado americano. Imagine aqui no Brasil, né, cara? Ah, e detalhe, tem muitas TVs novas, TVs OLED ou 4K, que nem são compatíveis com HDR. Então é algo bem específico, né, Bess? É uma tecnologia muito nova que a Sony tá tentando socar aí no... não só a Sony, né? A Microsoft também tá tentando socar aí nos consumidores, né? Você puxar, né, pra tecnologia, você forçar uma tecnologia nova, sempre é positivo e isso sempre tem que acontecer, senão a gente estaria jogando no Super Nintendo até hoje, né? É, mas, não, ainda tá muito cedo pra gente se animar com essa tecnologia HDR ainda, né? PS4 Pro revelado, né? Não é PS New, não é PS4 New, não é PS4 K, é PS4 Pro, o nome do novo console, revelado com upscale de 4K e HDR. E eu quero que todo mundo preste atenção no que eu falei antes de 4K, é upscale. Não é nativo como o Xbox One Scorpio. E Bessa, eu percebo que eles tentaram vender uma imagem de uma coisa poderosa. Quando tomaram a lambada, né, da Microsoft com o Scorpio, eles tiveram que lutar com as armas que tinham, né? E o que me chamou a atenção foi que eles não deixaram muito claro que terá um upscale. Quem não prestou muita atenção, ou a pessoa que não tem uma antenada de tecnologia, que assistiu a apresentação, viu ali, PlayStation 4 vai rodar em 4K. Só que o upscale ficou algo mais renegado, não sei se você percebeu também isso. Não falaram, né? Realmente, pra mim, inicialmente, pareceu, vai ser 4K em HDR. Daqui a pouco eu vejo na internet aí, a gente tá gravando logo depois da PlayStation Meeting, então pode ser que algumas informações que a gente vai passar não sejam 100% corretas, ou teremos mais informações aí nas próximas horas, mas aqui são 5h20 da tarde, 7/9, feriadão aqui, a gente tá gravando aqui. Ou seja, logo depois da conferência que nós tivemos, então a gente passa as informações que a gente tem neste momento, né? O lançamento do PS4 Pro vai ser em 10 de novembro, com o valor de $399. Upscale 4K HDR por $399, não é tão ruim assim como a gente aqui mesmo tá pintando. O problema é que ninguém pediu esse console, ninguém quer esse console agora. Foi falado também pelo Mark Cerny que eles duplicaram o poder da GPU, ou seja, se duplicaram, nós teríamos aí uma média de 3.68 teraflops, um HD de 1 tera, que é muito bom, e aplicativos de Netflix e YouTube estarão disponíveis com conteúdo de 4K para o PlayStation 4 Pro. O que me parece, Bessa, é que esse PlayStation 4 Pro, ele vai entregar o que foi prometido no PlayStation 4 original, né? Seria um jogo uns 1080 com 60 FPS. Parece que eles deram uma postergada no que prometeram, mas não é nada muito revolucionário, nada muito que eu diga, eu preciso disso agora. Eu tenho dito aqui pela internet, no Twitter, nos grupos de Telegram que nós estamos, que o PlayStation 4K O PlayStation 4 Pro é exatamente o que eu preciso. Ou seja, eu não preciso. Exatamente. Mas, e não sou só eu, cara. Eu acredito que aí, dos 40 milhões, cara, eu não vejo, sei lá, 10 milhões de pessoas super animadas com o PS4 Pro. Não tem motivo pra você estar animado com o console, assim como eu também não vejo motivo pra todo mundo estar animado aí com o Xbox One S. Tudo bem, é menor, então você tem um console menor, então sempre é positivo. Mas além do PS4 Pro não ser tão interessante assim, o design dele parece que é até maior do que o PlayStation 4, né? Ou seja, a Sony tá fazendo aí o contrário do que as empresas de videogame sempre fizeram, né? Ao invés deles diminuírem o console, eles aumentaram o console. Parece mesmo que eles estão indo pra uma dinâmica, né? Pra um pensamento aí de empresas de celular, que ao invés deles diminuírem, eles estão aumentando os celulares agora, né? Daqui a pouco a gente vai levar um celular com 40 polegadas. Mas, Bessa, o que eu percebo é o seguinte. O Xbox One, quando foi lançado, era visível que teria uma remodelagem de tamanho em pouco tempo. O aparelho era muito grande, até para melhorar a ventilação, aqueles problemas que a Microsoft teve no passado, era compreensível. E até demorou, ao meu ver, hein? Sim, mas para quem tem o PlayStation 4 ao lado do Xbox One, é visível que o PlayStation 4 tem um design bacana, ele tem um tamanho legal, e essa remodelação pro PS4 Slim não foi tão significativa em tamanho em relação ao One, do antigo pro S. Então, o Xbox justificou-se uma remodelação. O PlayStation 4 não. Eles poderiam lançar apenas o Pro, né, até então o New, poderiam lançar, mas não teria por que lançar um Slim também. E que, olhando à primeira vista, posso estar enganado, parece ser do material mais simples, não parece um produto tão... à primeira vista parece ser uma coisa mais para baratear custos, né? Claro que essas empresas fazem um estudo de mercado muito grande, quem somos nós para questionarmos, mas não parece ser tão inteligente lançar um PlayStation 4 que nem diz que é Slim, eles lançaram apenas como PlayStation 4, juntamente com o Pro. Então, eu acho que a Sony vinha tão bem, vinha na frente do mercado, não precisava ela fazer isso. Eu compreendo que a Microsoft, que está atrás, e bem atrás, tivesse que achar uma maneira de conseguir galgar a liderança. Mas pra quem tá na frente, será que precisou? O PS4, o novo aí, né, o menor, eu acho que eles falaram sim que era Slim, cara. Eu tenho quase certeza que eles falaram que era Slim, sim. Foi apresentado como Slim, mas na embalagem do produto e nem nas divulgações, consta apenas PlayStation 4. Tudo bem, deve ser aquela caixa ali mesmo, né? Até porque o console é igual, mas não foi ainda oficialmente vendido, né? Então a gente não pode ter 100% de certeza sobre isso. Vai que eles fazem igual no Man's Sky aí, coloquem um adesivo em cima, assim, coloquem escrito Slim. Aí no Man's Sky, pra quem não sabe, eles colocaram um adesivo lá na caixa do jogo, escondendo o multiplayer, né? Que o jogo não tem multiplayer. Mas enfim, uma coisa interessante que foi dita, mas que eu sinceramente não esperava, ao contrário, os jogos de PlayStation 4 funcionarão sem problema para o PlayStation 4 Pro, desde que as empresas, as desenvolvedoras, desenvolvam o jogo para o PlayStation 4 Pro. Eu acredito que todo mundo vai tentar vender o jogo pro Pro, né? Não vejo aí alguma empresa das grandes não fazendo isso. Eu concordo plenamente. Mas, isso vai ser muito galgado aí, né? Vai ter puxado bastante com os jogos da Sony, né? Talvez aí, esse ano nós não vejamos muitos jogos pro Pro. A não ser aqueles ali que a gente já viu na conferência, né? Que foram Call of Duty, Watch Dogs 2, entre outros jogos. Gostei bastante do Mass Effect. Finalmente nós temos um vídeo de gameplay, né? Aparentemente é gameplay. Mas é isso, né, cara? Como eu falei antes, como eu falei no Twitter, como eu tô falando, como eu tenho dito hoje, né, logo depois dessa apresentação de 45 minutos, PlayStation 4 Pro é exatamente o que eu preciso. Ou seja, eu não preciso. Bessa, agora um ponto interessante, que ele vai ser vendido pelo mesmo preço que foi lançado o PlayStation 4, né? Então, dentro de alguns meses, quem não tem PlayStation algum e quer comprar o primeiro PlayStation, é natural que opte pelo Pro. Agora, eu acho que a maior dúvida vai ser dos atuais jogadores, né? Quem que vai vender o seu PlayStation 4 ou vai substituí-lo por um Pro? Acho que fica essa dúvida. E também, pra mim, ficou muito claro que, até então, Sony e Microsoft, elas tinham ambições parecidas, né? O console um pouquinho diferente do outro, mas era muito próximo. Agora, com essa nova, não dá nem pra dizer geração, né? Mas com essa nova leva, ficou bem diferente a posição da Microsoft em relação ao Scorpio e da Sony em relação ao Pro. O PlayStation Pro é pra ser algo um pouco melhor do que nós temos. E me parece que o Scorpio vai ser, sim, uma nova geração lá pra 2018. Não teria tanta certeza assim. O Xbox One Scorpio foi anunciado com 6 teraflops, né? Ok. O que é teraflops? Unidade de potência. Potência, meu amigo, pode ser qualquer merda. Pode ser qualquer coisa. Não necessariamente GPU. Ok, digamos que o Xbox One aí tenha 4 teraflops de GPU. Será um console mais poderoso do que o PS4 Pro? Sim. Não será tão poderoso assim, mas ok, será mais poderoso do que o PS4 Pro. Mas de tudo isso, de Xbox One Scorpio, PS4 Slim, PS4 Pro, sabe que eu tô sentindo um fedorzinho aqui, sabe de quê? De novo console ano que vem da Sony. A iPhoneização dos consoles, será? Não necessariamente. Eu acho que eles, né, no início do ano nós já tivemos uns burburinhos de novo PlayStation 4, né? Sim. Logo no início do ano, lá naquela CES, né? Começaram a falar de novo console da PlayStation, isso ok, bababá. Eu acho que ali já tava tudo comprado, né? Os componentes do PlayStation 4 Pro já tava tudo comprado e eles tiveram que, sei lá, eles tiveram que vender isso pra não perder muito dinheiro, né? E ano que vem eu tô sentindo o cheiro de console novo, muito mais poderoso, com toda a tecnologia que é necessária aí pra realmente fazer um, sei lá, um PlayStation 5 aí que seja, né? É, faz sentido o que tá falando, porque eles deixaram bem claro o seguinte, né? Enfatizaram que é o primeiro console a rodar em 4K ainda esse ano, ainda em 2016. É nitidamente, parece que foi uma corrida pelo ouro, né? Eles apressaram tudo que podiam para lançar antes do Scorpio e faz todo sentido que esteja o PlayStation 5 já na cara do gol ou entrando em cena já. já, né? Cara, tá me cheirando muito a novo console ano que vem. Tá me cheirando não, tá fedendo a novo console ano que vem pra brigar junto do Scorpio e do NX, que pra mim, se tratando de Nintendo, vai ser um baita console, vai vender, ok, vai vender mais do que o Wii U, o que não é muito difícil, mas que não é pra mim. Console de Nintendo não é pra mim. Um Xbox Scorpio pode interessar? Não sei se me interessa não, eu prefiro muito mais os jogos do PlayStation, que é onde eu continuarei, e por isso que eu faço esse podcast aqui. Isso é PlayStation. É o seguinte, eu não pretendo comprá-la em primeiro momento, mas a gente nunca pode, né? Nunca diga nunca. Talvez quando lançarem, se eu trocar o meu, enfim, eu gosto de colecionar, eu tenho praticamente todos os consoles aqui, a mão coça, né? Mas hoje, de momento, não é algo que me empolgou, não é algo que me deixou com vontade. Eu sou muito mais comprar o NX para ter uma nova versão dos jogos da Nintendo do que trocar por esse Pro nesse momento, né, Bessa? Pode ser que a gente mude de ideia aí ao longo do passar do tempo. A gente tá gravando aqui logo depois da conferência, né? Então pode ser que novas informações ainda venham por aí. Mas, Marcos, pra gente fechar aqui rapidinho esse podcast, digamos que você esteja, né, morando nos Estados Unidos, você tem aí o PlayStation 4 Pro lançando daqui a 2 meses por $400. Você trocaria o seu PlayStation 4 por um PlayStation 4 Pro se você estivesse morando nos Estados Unidos hoje? Morando lá e ganhando em dólar, né? É claro. Para um norte-americano estabelecido lá, ganhando em dólar, com a sua vida, como para nós aqui fosse R$400, $400, eu acho que eu trocaria. Eu acho que nesse momento, sim. Eu acho que o norte-americano que gosta do PlayStation e nós sabemos que tem um secto de seguidores do PlayStation lá, eu acho que vai ter uma boa, vai vender, sim. E infelizmente vai vender, né? Porque se não vendesse, eles repensariam nesse projeto. Mas vai vender bastante, sim. Vai esgotar pré-venda. O próprio VR já esgotou as pré-vendas também. Eu acho que vai vender muito bem. E ainda mais, né? Acredito eu que o VR, a experiência do VR no PlayStation Pro vai ser muito superior ao PlayStation convencional, o Slim. Então isso vai dar uma alavancada, com certeza. E veremos notícias de pré-vendas que se esgotaram, faltou na GameStop, tudo isso que a gente já viu. Meu caso é diferente. Eu acho que eu não trocaria, não. Não vejo motivos nenhum, nem para um americano aí que seja já com uma saúde financeira boa aí, trocar um PlayStation 4 por um PlayStation 4 Pro. Bom, vamos fechar aqui o nosso podcast e eu queria saber dos ouvintes aí, o que eles acham do PlayStation 4 New? Aí, o New fica. Não tem nada a ver com o New o nome, né? Mas o New, que foi falado por tanto tempo aí, ele fica. Quero saber o que os ouvintes acharam aí do PlayStation 4 Pro, do PlayStation 4 Slim, o que vocês acharam do tamanho deles, o que vocês acharam do design deles, o que vocês acharam das specs que nós temos hoje aqui. Vamos ficando por aqui. Então é isso. Valeu, falou, tchau, tchau e até a próxima, Marco. Valeu!